Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Um pouquinho atrasado dessa vez, ouvintes. Vocês devem ter percebido que a gente pulou uma semana, porque esta que vos fala pegou dengue. Estava impossibilitada de gravar, então a gente acabou atrasando. Peço desculpas, mas estamos de volta. Agora tá tudo certo. Mas estamos de volta para gravar um episódio que a gente está há muito tempo ensaiando para gravar. A gente estava esperando a boa sorte dos deuses do Torrent. Queríamos dizer que queríamos assumir que queríamos que a Amazon tivesse ajudado, mas só ajudou em parte, né? Porque não veio do Exato, Brasil. exato. Depois a gente assiste de novo legalmente, porque, né, será um bom é um bom filme, Não tem mas a gente problema, chega lá. rever. É, mas chegaremos lá. A gente está aqui hoje para falar sobre Godzilla. Estamos aqui para falar da nossa pequenez neste mundo. Acho que vamos falar bastante de algo dessa linha, mas muito mais que isso. Tá Boa quase noite, lá, Felipe. tá quase lá. Mais fino, Felipe, mais fino. Aí, agora aí, já uma curiosidade: esse som é de um violoncelo. Gente! O original é de um violoncelo, então é por isso que ele tem aquele meio canhado, sabe? Ó, faz todo sentido. Muito bom. Mas não, Samuel, dê boa noite primeiro, depois eu te chamo de volta. Desculpa, Felipe, ter te atrapalhado. Mas boa noite, colegas. Boa noite, internautas, todos que estamos ouvindo. E olha, hoje é um programa especial para mim, porque eu acho que o filme que mais me tirou lágrimas dos olhos esse ano foi Godzilla Minus One. Ai, Foi o filme pois que mais é. me emocionou. E quando tava todo mundo na cadeira do cinema, oh, uau, que filme! Meu Deus, que filme lindo! Chorando, chorando, tadinho do Godzilla. Mas era isso. Eu tava emocionado de verdade quando começou a tocar a música. Menino, eu me acabei em lágrimas, assim, chorei, chorei copiosamente. Eu adoro Godzilla. Ai, muito bem. Boa noite, Felipe. Salve, salve, galera! Olá, Sil, olá, pessoas internautas, Ivo Samuel. Ah, eu adoro o Godzilla. Eu acho ele muito legal. Penso no monstro que eu gosto, é o Godzilla. E eu adoro, assim, as inúmeras possibilidades. Eu gosto desde os antigões, gosto dos novos. Eu não gosto muito dos americanos. Eu acho que Godzilla é uma marca que só os japoneses sabem fazer direito. Mas a gente vai falar sobre isso. E eu adoro Godzilla, assim. Se eu pudesse escolher uma maneira, assim, uma catástrofe na qual eu iria ver o mundo se acabar, com certeza, assim, entre ETs, vulcões, eu iria com certeza pro Godzilla. Uma boa escolha. Achei interessante também pensar isso. Muito bem. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Felipe. Boa noite, Samuel. Antes, só deixar uma mensagem de conscientização: usem repelente, que eu também fui vítima Pois. e não é legal, gente. Se cuidem, tá? Então é isso, gente. Todo mundo ama Godzilla, é claro, né? E assim como o Felipe, eu também concordo que Godzilla não devia sair da esfera do Japão. Deveria ser feito, ser trabalhado só lá. Eu acho também. E é isso, o Ivo e eu pegamos de combinandinho, né? Pegamos dengue quase Foi. que ao mesmo tempo. Então foi um desfalque ainda maior aqui no podcast, né? Mas é isso, estamos recuperados. Tomem cuidado, passem repelente. Cuidem para que não tenha água parada nas suas casas, na vizinhança, enfim, se Se cuidem. pudesse, vacinem, né? Quem É, puder, exato. Sim, que não é uma quem doença puder. legal. Meio triste, inclusive, porque esse ano ela virou uma pandemia praticamente no país, né? Geralmente ela fica ali em algumas regiões, mas foi para o país inteiro. Então foi uma coisa bem surreal o que aconteceu com a dengue esse ano. Foi bastante mesmo. Eu não fazia ideia. Assim, né? A gente ouve falar de dengue desde sempre, né? É uma doença que rola mesmo no nosso país, mas eu não imaginava que derrubava tanto, sabe? Foi bem tenso mesmo. Mas é isto. Estamos aí. Se seria o Aedes aegypti a possibilidade de ser o nosso Godzilla? Imagina um mosquito gigante, né, destruindo as cidades brasileiras. Um dia ele vai se desenvolver e vai chegar a um Godzilla de verdade, a um Com toda a questão do negacionismo da direita no governo, dizendo não existe um monstro derrubando as cidades. Aí tá lá o Aedes Vilas. Exatamente. Mas muito bem. Samuel, se você puder começar a introdução desse episódio, então. Vamos lá, porque 2024 é o ano em que se comemora os 70 anos do Godzilla, da existência do Godzilla, e encaremos os fatos. Ele está no momento de extremo auge. A gente já vai chegar em por que esse é o ano do Godzilla, na verdade. Mas vamos voltar também um pouco para as origens, né? Porque ele é um dos ícones mais reconhecíveis da cultura pop. É um monstro colossal, que tem uma história tão impressionante quanto as próprias dimensões dele, né? E a gente vai olhando na origem toda a trajetória de como ele se tornou basicamente o rei dos monstros. A gente tem outros países com seus monstros, Koff Koff, King Kong, né? Mas eu acho que não dá para botar em discussão o quanto o Japão pegou o Godzilla e transformou ele na figura monstruosa mais poderosa do planeta, mais conhecida, mais impressionante, mais esplendorosa, eu diria assim também, né? E a gente pode lembrar um pouco do nome, porque Godzilla, a gente está muito acostumado a chamar de Godzilla, mas o nome original é Gojira. O primeiro filme, por exemplo, você vai só ver o pessoal falando Gojira, Gojira minus one, e o pessoal fala Gojira. Até teve um momento que os próprios japoneses aceitaram o nome Godzilla de uma vez e colocaram alguns filmes falando Godzilla, Godzilla, mas o nome original é Gojira, que mistura os nomes de gorila e baleia em japonês, né, destacando a imponência do que deveria ser o monstro com as origens aquáticas, mas embora ele seja mais semelhante a lagartos e dinossauros, vale lembrar que no projeto inicial do Godzilla, ele ia ser um tipo de polvo gigante. Mas depois decidiram fazer uma versão mais dinossauro, justamente para parecer mais ameaçador, né? Quanto à relação das origens, a gente teve reboots e reboots, explicações e explicações, mas a principal origem dele é que ele é resultado de testes nucleares, que é uma metáfora extremamente poderosa para o acontecimento devastador do Japão, que foi Hiroshima e Nagasaki. Hoje a gente está muito acostumado a ver o Godzilla como essa figura mais protetora da humanidade, mas o Godzilla ele surge como um reflexo dos traumas e dos medos dos japoneses ao que eles sofreram. Também se fala muito que o Godzilla é uma, além do trauma gigantesco com Hiroshima e Nagasaki, a explosão nuclear que destruiu as duas cidades, também teve um evento do mesmo ano do lançamento do primeiro filme, praticamente, de um navio pesqueiro japonês que foi atingido por um teste nuclear no Oceano Índico. Eu não sei se foi um teste americano. Mas o Godzilla surge, então, basicamente dessa maneira, esse retrato de traumas e medos, e até difundido em política externa, em o próprio comportamento japonês, aquela coisa polida e burocrática que às vezes não reflete a realidade do que ele está querendo se expressar de verdade. Então, o Godzilla, ele não é um simples monstro como novamente a gente tem tantos outros monstros. Não, ele é um monstro que ele tem um significado muito expressivo. Ele é um monstro que vai além de ser um bicho de mais de 50 metros que destrói cidades. Não, ele tem ali uma origem sociohistórica muito complexa. Porque hoje a gente fica numa questão. É até assim, né? Como é que eu posso dizer? Lembrar de Hiroshima e Nagasaki é banal para hoje em dia. Ah, foi um evento do final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que a Segunda Guerra Mundial já tinha praticamente acabado. O Japão já estava praticamente se rendendo. Os americanos vão lá e jogam duas bombas. Então, a gente tem a dissolução praticamente do Império Japonês, a destruição do Japão, e uma necessidade de reconstrução absurda que imagina que é um povo passar por isso. Então, esse é um filme que surge como reflexo disso, de sua completa destruição, e sua reconstrução e principalmente sua fragilidade. Então, vai ter outros reboots. Godzilla é uma série que vai ter reboot, reboot, reboot, reboot. Para você ter uma ideia, se não me engano, a contagem oficial de filmes hoje é 35? Eu acho, eu tinha então, pego essa informação. 33 japoneses, mais 5 estadunidenses, fora, né, série, quadrinho, jogo de videogame, isso, é, não, coisas. É totalmente fora do controle o que tá, o Godzilla tá, onde o Godzilla tá hoje, né, mas filmes eles têm essa quantidade, mas só essas dezenas de filmes já teve reboot pra um caramba. Então, até a origem muda. Por exemplo, no Godzilla de 98, o primeiro americano, o surgimento dele é na Polinésia Francesa. Já tira a origem... Olha só. Já tira a origem dele. A origem histórica dele. O que ele realmente representa. Então, pra mim, é uma ofensa o Godzilla perder a origem dele como o medo do japonês do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Ah, vamos mudar ali para os testes nucleares ocorridos na Polinésia Francesa. Porra, é uma ofensa. O Godzilla 98 é uma ofensa, mas a gente vai chegar lá. É isso, e já aí... desde o primeiro filme, que quando ele foi lançado nos Estados Unidos, foram mudadas várias coisas também, né? Inclusive a dublagem mudou bastante os diálogos, justamente para tirar essa coisa com relação, qualquer menção, assim, né, as bombas atômicas e tal, porque quem jogou foi Estados Unidos, então, claro que eles não iam trazer isso, né, e passar no cinema deles, assim, desse jeitinho. Uhum. Então, mudaram várias coisas ali já. Então, desde sempre é esta palhaçada. Não, a gente ainda vai falar sobre... Claro, eu já vou entrar no... Ótima deixa da Sil pra gente falar do primeiro Godzilla, o original, de 1954. Mas para vocês terem uma ideia, mesmo se a gente explicar o que acontece em Godzilla de 54, o Godzilla que chega nos Estados Unidos, ele chega completamente modificado, com muitas cenas cortadas e muitas cenas acrescentadas a ponto de ter um novo protagonista. O Godzilla, Rei dos Monstros, como ele chega nos Estados Unidos, ele tem como protagonista um jornalista norte-americano que está acompanhando a destruição das cidades causadas pelo monstro. Então sai o trio de protagonistas, praticamente, do Godzilla original, e vem essa mudança drástica para transformar em um mero filme de monstro. Mas o Godzilla de 54, ele é uma obra-prima de efeitos especiais. Ele tem uma questão da criação dessa ideia de criar a ilusão de um monstro destruindo as cidades numa época sem CGI, simplesmente trabalhando com efeitos práticos, criação de maquetes. A roupa do o Godzilla em si era um homem vestido numa roupa. Essa roupa tinha um peso de 90 quilos. Eles precisavam, a cada cena, tirar o homem da roupa e esvaziar com uma xícara. Esvaziar o suor que estava dentro da roupa do Godzilla. Era extremamente quente. É surreal, porque ainda é um dos melhores filmes do Godzilla, sabe? É muito bom. Eu não sei se vocês pararam nessas últimas semanas para reassistir, mas eu fiz em ordem inversa. Eu assisti do Minus One, dos que a gente escolheu para discutir hoje, eu assisti do Minus One até o de 54. De 54 foi o último que eu assisti. E como o Godzilla de 54 é bom. Assim, é envolvente, ele é divertido, ele é tenso. Você sente a tensão dos personagens. Uhum. Então, tem toda essa... E claro, principalmente, essa questão do trauma, do medo. Tem uma cena... que é uma do... São poucos segundos essa cena, que é quando a ameaça do Godzilla já está conhecida. E as pessoas no trem, tem um trem, as pessoas estão nesse trem, elas estão lendo o jornal sobre a história do Godzilla e elas estão comentando, tipo, caramba, eu não acredito nisso. Eu mal consegui sobreviver a Hiroshima, a destruição de Hiroshima. Agora a gente vai ter que conviver com isso. Aí um outro cara fala, porra, eu não quero ter que ficar me escondendo agora em um bunker, sabe? Uhum. Porra, essa cena é foda. E aí a gente vem num ponto também de lembrar que nos filmes do Godzilla o protagonista nunca é ele. O protagonista nunca é o Godzilla. Exato. Os protagonistas são os humanos. Então, como fazer uma boa história de humanos numa história de kaijus, né? Que são os monstros gigantes. E o Godzilla de 54, cara, como é bom essa história. A gente tem lá um paleontólogo que ele fica fascinado com a ideia de um monstro gigante. Ele acha que ele não deve ser destruído, ele deve ser estudado, enquanto a gente tem o governo que quer que ele seja destruído, ao mesmo tempo que os políticos querem que não seja anunciado para a população, para não criar um grande medo desnecessário a esse momento de reconstrução do Japão. E a gente tem um divertido até triângulo amoroso, com um incrível momento de talaricagem, inclusive. Mas... de uma moça, a filha do paleontólogo, que está praticamente noiva de um cientista, e enquanto na verdade ela é apaixonada por um militar que, nossa, de todos os protagonistas de filmes do Godzilla, esse é o mais bonito, eu tenho que falar isso, ele é muito lindo, aquele homem. Eu achei. Mas... também, vou concordar. Nossa, eu disse, Carlos, meu namorado, Carlos, vem aqui, olha como é lindo o protagonista desse filme. E também tem essa questão, né? Porque o rapaz, que é o cientista, ele desenvolve a bomba anti-oxigênio, que é uma bomba capaz de destruir todo o oxigênio ao redor. Uma arma de destruição em massa, a única arma que pode destruir o Godzilla sai do mar e destrói tudo, e o exército não é nem capaz de arranhar ele, de ameaçar ele. Mas ele fica naquele dilema: eu tenho uma arma capaz de destruir o Godzilla, mas e depois? O que é que vai acontecer com essa minha arma? Ela vai ser utilizada em guerras, ela vai ser utilizada contra pessoas, eu não quero que isso aconteça. Ele se sacrifica em conjunto do Godzilla, destrói a própria pesquisa e consegue derrotar o monstro de verdade. Mas, mais uma vez, né, essa reflexão dos traumas japoneses. Ele não quer que tenhamos uma nova arma de destruição em massa, porque ele já sabe o que essas armas causaram. Uhum. Então, Godzilla de 54 é brilhante, é um filme assim absurdamente bom. Tecnicamente, os efeitos especiais envelheceram. Claro que envelheceram, porra. Mas pelo amor de Deus, reassiste, olha os detalhes, as maquetes são muito bem feitas. Os ataques noturnos, né, melhoram a visualização do ser monstruoso em tela. Então, porra, que filme bom, que filme... Assim, na moral, talvez ainda seja o melhor filme de Godzilla. Mas enfim, tô falando disso igual uma matraca, uma metralhadora, vocês podem também falar o que vocês acham dessa origem do Godzilla. Ah, não, eu acho que você foi muito feliz, Samuel. Eu acho que você disse tudo. E só pra reforçar, eu também gosto muito do de 54. Eu não revi ele recentemente, mas eu tenho ele muito vivo na minha memória, porque eu já assisti em diferentes momentos da vida. Inclusive, eu tenho o DVD desse filme. Um amigo meu foi para o Japão alguns anos atrás. E no Japão ainda existe hoje, quer dizer, pelo menos alguns anos atrás, até um período... pré-pandemia, acho que 2018, por aí, ainda existe um mercado muito forte de mídia física lá. Então, CDs, DVDs, vinis. E ele achou um box especial, Godzilla, que vinha com a revista. Era lindo o box, veio o DVD. Então, é um dos meus tesouros aqui em casa. E é isso, eu acho que, claro... envelheceu, evidente, mas assim, eu acho que ele não perde o charme, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem. E toda a narrativa é muito bem amarrada. Eu adoro esse filme. Eu gosto de... O Godzilla é o exemplo que eu mais uso quando eu falo pra alguém que não... qualquer pessoa aleatória, assim, pergunta, o que você faz? E eu falo, eu trabalho num site que fala de cinema de terror, tem um podcast e tal. E a pessoa fica me olhando com aquela cara de, mas o que tem pra falar? Como se fosse umas coisas mesmo. E aí, eu pego justamente o Godzilla como exemplo, sabe? Pra falar sobre, que a gente tanto fala aqui, né, de metáforas sobre coisas da vida real que os filmes de terror levam para as telas e tal. E acho que Godzilla é o exemplo mais fácil, porque é uma figura muito conhecida, né, no mundo todo, e ele faz esse debate, né, tão, tão claro, assim. Eu acho muito legal esse negócio de que... essa questão do dilema, né, de uma descoberta científica que pode ser necessária para salvar um país, assim, sendo que, como o Samuel já disse, né, as pessoas sabem muito bem o que uma arma de destruição em massa causa. Então, então a gente fica com esse dilema do criador, né, dessa arma, numa discussão melhor do que o Oppenheimer. Uhum. E pra gente até ver como também é um negócio super atual, né, assim. E eu acho muito bacana justamente isso. Quem vai assistir um Godzilla, até, né, depois, como falamos, né, tem mais de 30 filmes, tem essas versões americanas que são muito diferentes. Às vezes as pessoas mais desavisadas, assim, vão assistir um filme e vai ver lá, como o Samuel até colocou na pauta aqui, vou só adiantar esse termo que eu achei ótimo, rinha de kaiju, né? Sim, eu amo! E nesse filme original, não tem isso, é justamente isso, o Godzilla tá lá como um pano de fundo para uma discussão muito maior. E mais importante, principalmente na época, né? Porque, afinal, fazia 9 anos desde que aconteceu esse ataque, né? Com as bombas nucleares lá no Japão. Então, é um filme que traz uma discussão muito forte mesmo. E, além disso, é esse negócio, gente, porra, 70 anos. Claro que os efeitos agora podem ser mais modernos e tal, mas, para mim, são muito charmosos ainda. O Godzilla sendo uma pessoa vestindo uma roupa de borracha, quando ele dobra a perna, dá aquela dobradinha na pele dele, eu acho super fofo. E as maquetes, eu acho tudo incrível, gente. Pelo amor de Deus, o trabalho que isso deu, sabe? E assim, o Godzilla depois teve muitos formatos, assim, né? Foi a roupa de borracha, tem animatrônico, tem stop motion, até chegar no CGI. Mas, e eu acho que é legal ver essa evolução, ver essa diferença conforme vão surgindo as tecnologias. Claro que é legal ir se atualizando, mas para mim, no filme original ainda é muito charmoso e todos os elogios, assim, para como ele foi feito, porque eu acho incrível até hoje, assim. As próprias cenas, a gente vai ver cenas que vão ser aproveitadas em toda a franquia do Godzilla para sempre. É, como, por exemplo, a cena icônica dele saindo do oceano. Então, essa cena é uma daquelas cenas clássicas da história do cinema, gente. Essa cena é muito boa. E tantas outras. Por exemplo, a cena dos jornalistas, né? Na torre, o Godzilla ataca. Praticamente vai ter um remake dessa cena do Minus One. Esse filme tá cheio de referências que vão ser utilizadas pelos outros filmes do Godzilla nas décadas seguintes, por 70 anos. É isso. Inclusive, só um aviso um pouco tardio, né, que agora a gente tá falando sobre um filme de 70 anos, mas a gente vai chegar no Minus One que acabou de sair, né, fim do ano passado. Vamos ter spoilers ao longo de todo esse episódio, gente. Tá ouvindo, atentos? Não tem como não dar spoilers, né, gente? Não tem como. É, justamente pra gente poder, né, se aprofundar em todas essas nuances, né, que a franquia vem trazendo ao longo de todos esses anos, assim. Ou a falta de nuances no caso dos americanos, mas... Podemos partir pro próximo, então, gente? Sim! Só mais um parênteses aqui. A gente falou que são 33 filmes, mais 5 estadunidenses. É óbvio que a gente não vai falar de todos, né? Pelo amor de Deus, não. O Samuel que preparou uma pauta aqui, deu uma filtrada, assim, então a gente selecionou alguns filmes para comentar. O foco principal vai acabar sendo o Minus One, porque, né, foi um lançamento incrível mesmo. Chegaremos lá daqui a pouco, vamos fazendo umas paradas no caminho, então. Mas vamos para 89 para falar de um filme que eu achei muito peculiar, não tinha assistido. Comecei pensando, que estou vendo? Samuel, socorro, né? Que é o Godzilla versus Biollante. Eu adorei. Tá? Começou assim, mas eu adorei. Eu coloquei Godzilla versus Biollante porque, mais uma vez, Godzilla tem mais de 30 filmes e ele começa como vilão. E depois ele se torna um anti-herói. Ele vira um deus, ou simplesmente é um mero animal irracional destruidor, onde ele nunca é o protagonista. A gente tem sempre histórias humanas realmente sendo as protagonistas do Godzilla. O Godzilla tem vários significados sociais, culturais, críticas ou apenas diversão, mas ele sempre dividiu esse protagonismo com os humanos. E embora a crítica da guerra e os traumas do Japão com a Segunda Guerra eles sejam marcantes pelo primeiro filme, o caminho mais comum que o Godzilla seguiu, no fim das contas, foi virar um tipo de protetor do Japão, na verdade. Onde ele criou principalmente um cenário de luta com outros monstros, iniciando, como mais uma vez a Sil falou, as maravilhosas rinhas de kaijus. A gente teve uma série de monstros apoteóticos que surgiram ao longo dessas décadas, simplesmente para descer o cacete com Godzilla em cidades grandes como palco. Destrói tudo, mata todo mundo e os bichos estão lá se matando junto. Então surgiu essa pegada de o que é que sobra para os humanos fazerem enquanto Godzilla é o protetor e não o vilão. E tem um filme que tem uma pegada muito interessante que eu acho de acompanhar, que é o Godzilla vs. Biollante, de 89, que tem um cenário assim muito perturbador esse filme. O Godzilla já é uma ameaça real ao Japão, ele tá de acontecimentos posteriores, ele tá perdido no manto da Terra. Mas o pessoal sabe que a qualquer momento essa ameaça pode surgir novamente e precisa se preparar. Nesse meio tempo da última luta do Godzilla com as defesas japonesas, material genético do Godzilla ficou espalhado e, por causa disso, os países entram numa rinha simplesmente para tentar conseguir esse material e poder replicar ele com armas biológicas. O que dá para fazer? Existe um pesquisador num reino fictício chamado Reino da Saradia, que os espiões da Saradia conseguiram tirar dos americanos o material genético do Godzilla. E esse pesquisador está tentando fazer com que rosas nasçam no deserto. Eu sei que acontece um monte de confusão, principalmente com esses cenários. Esse filme, como assim eu disse, ele é uma bagunça, mas ele é uma bagunça gostosa. Porque ele tem essa coisa meio política, que ao mesmo tempo a verdadeira parte de humor do filme é essa, as partes em que os agentes dos países se enfrentam praticamente, sei lá, é uma coisa meio. Tem uma palavra que define aquelas séries japonesas dos anos 80 que vieram muito pro Brasil, Tokusatsu. Tsukumonikai. Isso, Tokusatsu, isso, valeu, Silvio. Tem muito dessas uso de tokusatsu nesse filme, as cambalhotas, os humanos lutando contra os humanos, né? Mas no fim das contas a gente tem o surgimento da Biollante, que é uma planta geneticamente modificada com as células do Godzilla e que por causa disso ele se vê na necessidade de se enfrentar e de tentativa de se aniquilar. Tem toda a grande questão de batalha entre esses dois monstros. É um dos monstros mais marcantes dessa geração de kaijus que surgem para lutar contra o Godzilla. Aí, né, dele é E muito legal. o design dele é maravilhoso, principalmente porque ele tem uma primeira e segunda fase, o Biollante, né? Então, ele fica bem marcante por isso. E tem toda a questão humana. Esses dois monstros, eles não estão ali para proteger os humanos. Por mais que os filmes tenham rodado muito por isso, eles estão ali para necessidade de autoaniquilação. Então, e os humanos também estão fazendo isso. São três nações tentando uma aniquilar o trabalho da outra. Então, mais uma vez, Godzilla vs. Biollante 89 é um dos cenários mais interessantes dos filmes de Godzilla apresentados nessa época, principalmente ali pelo final dos anos 80, onde tinha muito essa questão de só rinha de caju, Godzilla defensor da humanidade. Não, não. Godzilla é um monstro extremamente ameaçador. Eles têm a questão também Eles criam um veículo com um escudo de diamante para lutar contra o Godzilla, que era uma esperança. Não funciona, o Godzilla consegue derrotar. O Godzilla é essa força avassaladora que consegue derrotar praticamente tudo que entra na frente dele. Mas com a Biollante ele tem um desafio à altura que é praticamente uma versão dele mesmo. Então, eu gosto muito desse filme, ele é muito diferente. Ele é muito maluco e ele mistura esse período também maluco de produções japonesas. Porque ele é um filme do Godzilla clássico, com cidades sendo destruídas, com exército lutando e não operando. Mas ele tem essa vibe do. Desculpa se eu a palavra de novo. Tokusatsu. Dos tokusatsus. Que é divertido, é gostoso e traz uma margem para um outro tipo de discussão política, sabe? Então, essa questão da. dos países, em invasão, em roubo de tecnologia, em destruição de conhecimento, em querer se apossar do que é o do outro. Isso sempre existiu, sempre vai existir em cenários de guerra e conflitos. Gente, eu acho incrível que eu assistindo, eu tava pensando que era uma mistura de tokusatsu com pelo menos esse núcleo dos vilões americanos, né? Uma mistura de tokusatsu com Hermes e Renato, porque é uma coisa, principalmente o cara que anda com uma arma gigante, óculos escuros. O John Wick deles. Exato. E aí, algumas vezes no filme, ele tá lá, assim, todo sério. E aí acontece algum ataque, alguma coisa, ele... Damn, it's Godzilla. E como bem falado pela Sil, todos os diálogos em inglês desse filme são patéticos. São horríveis! E o que é muito proposital, inclusive. É, então... Não, ele é divertidíssimo, mas é isso, eu acho ele muito rico também. O design da Bioland é incrível, e o pôster do filme é lindíssimo também. Depois, eu até deixo no post, é uma arte muito bonita, assim, a do pôster. Depois eu deixo para quem quiser dar uma olhada, mas é isso, eu me diverti demais assistindo esse e adorei. E adorei essa coisa da evolução, né, da Bioland. Ela começa lá como... É isso, né, tem o cientista que cria ela, a filha dele morre, né, então ele usa um pouco da genética dela, um pouco de rosas, é uma misturada doida, assim, que dá um monstro gigante com uma cabeça de flor. É... E tem algumas cenas icônicas, porque, por exemplo, tem outro arco que é em relação ao vírus... Vírus não, a bactéria que come núcleos atômicos. Então é uma possibilidade de ser uma arma, e tem uma discussão bem grande nesse filme sobre isso, né? De que é uma possibilidade de ser uma arma que pode mudar o tabuleiro mundial de conflitos, né? Imagina, você tem uma bactéria que come energia nuclear. Então, eles usam contra o Godzilla uma granada, e tem aquela cena bizarra do cara, que é um dos heróis, inclusive, que ele consegue atingir a boca do Godzilla. Mas aí o Godzilla vai andando calmamente atrás dele no prédio, assim como, ei, eu tô atrás de tu. Aí ele vira, ele faz uma careta pro Godzilla, dá um tiro no Godzilla, o Godzilla destrói o prédio e pronto, matou ele. Essa cena também é maravilhosa. Esse filme é assim, ele tem vários gêneros e ele funciona em todos, sabe? É riquíssimo. Quer reforço a indicação, gente, é muito bom mesmo. Mas bora partir então, gente, para mais pular mais uns aninhos aqui para falar brevemente de Godzilla vs. Mothra, de 1992. O Godzilla vs. Mothra, eu acho assim que o Brasil ele tem uma das relações mais marcantes do Godzilla é com a borboleta Mothra, né? Que é basicamente vira a borboleta mais famosa do mundo, né? Principalmente porque esse filme, ele, Godzilla vs. Mothra, o motivo de eu ter colocado ele pra gente trazer um pouco de discussão é porque ele passou nas tardes do SBT, ele foi exibido nas sessões da tarde mesmo do SBT, e muita gente começou a se aproximar do Largatão por causa desse filme, e eu fui essa pessoa, então pra mim ele tem um efeito nostálgico enorme. a Mothra, ela já tinha aparecido e se consagrado num filme de 64, que tem todo um texto também de crítica muito forte, inclusive, o Godzilla vs. Mothra de 64, tanto que para ir para os Estados Unidos ele teve que ir com umas fortes edições e tal. E aí o filme de 92, que é meio que um reboot de 64, bem diferenciado, ele toma outras proporções e entra para aquela categoria de filmes do Godzilla que não tem uma mensagem assim igual o dos outros da questão militar. Não, ele, pra vocês terem uma ideia, o começo dele parece Indiana Jones, é muito Indiana Jones o começo. É uma dupla de pessoas da agência que controla os passos do Godzilla, que vai numa prisão encontrar um saqueador de tumbas, e aí junto eles vão pra uma ilha onde cai um meteoro, e esse meteoro na verdade é o ovo da Mothra, e aí eles vão conseguir levar, depois de muitos percalços pela floresta, que é tipo um quintal, parece assim que eles gravaram, eles vão, conseguem levar o ovo, mas o Godzilla ataca o ovo, e aí tem todo um subtexto de que a Mothra, na verdade, é uma defensora dos humanos, porque tem um outro ser chamado Draca, alguma coisa assim, que é a Antimotra. É uma outra borboleta, mas do mal, é a Motra Maligna. E aí, no fim, vira uma confusão que você não entende quem é que tá do lado de quem nesse filme. Porque o Godzilla ataca a Motra ataca o Godzilla, a Drata ataca a Motra. Aí depois a Drata e a Motra viram amiguinhas e atacam o Godzilla. Menino, é uma papagaiada. E ainda tem uma parte muito fantasiosa de duas fadas que acompanham a Motra em sua jornada pelo universo de proteção do planeta. E é bem bonitinho o efeito. E tem uma música linda nesse filme que elas cantam. É linda, a música é muito bonita. Os efeitos especiais são ótimos para esse filme. E olha, uma coisa que eu tenho que sempre estar tá falando, que é o visual do Godzilla. Cara, é muito bom. O original é bacana e tal, mas tem aquela cara meio bobão, a melhor palavra para definir. É, agora, o do Biollante, eu acho um dos mais assustadores o design do Godzilla. Ele tem sangue no olho. Ele é muito bom. O do Mothra até é muito legal esse Godzilla. É aquela coisa bem borrachudo, mas a gente vê que é borracha, mas ele tem aquela aparência de ameaça e tal. E eu acho assim que é um filme que tem uma pegada bem diferente. É uma pegada que ele se esforça para ser tocante, tem o drama humano de que o cara que é o bandido, saqueador de tumbas, ele vai ter o arco de redenção dele, claro, principalmente porque ele tem uma filha pequena, então a filha vai querer convencer ele a virar uma pessoa melhor. Ele vai tentar vender as fadas, né, que elas são humanos em miniaturas, então ele rouba elas e tenta vender. A partir disso tem o arco de redenção dele. E eu acho que a mensagem mais do Godzilla vs. Mothra é em relação a uma pegada ambiental, sabe? Eles têm esse texto, esse subtexto dentro desse filme. Não tem mais aquela coisa militar, os Estados Unidos não têm participação no momento de roteiro, mas essa questão ambiental eles tocam bastante. Vocês lembram desse filme passando no SBT? Eu lembro. É, eu não revi ele, mas eu tenho essa lembrança justamente da. Acho que tem que fazer um programa sobre o SBT, né? Porque eu acho que. A gente já falou muito sobre SBT. É. E as maravilhas que era assistir cinema em casa de 1h30 da tarde passando Hellraiser, Renascido do Inferno. É, entre outros. Mas a lembrança que eu tenho é essa. Esse, diferente do de 54, que eu não revi pro episódio, mas que eu tenho ele muito vivo na minha memória, esse já é uma lembrança mais embaçada, mais realmente distante. Mas eu lembro de achar ele divertidíssimo. O Filipinho da época adorava. Eu gosto muito da Motra, ela é muito bonitinha. E eu até tava lendo um artigo. Eu vou deixar linkado também no post, gente, no site A Escotilha, um colega nosso, Rodolfo Stank, beijo Rodolfo, ele escreve muito sobre vários filmes do Godzilla lá. Então eu vou deixar linkado para quem quiser ler alguma coisa sobre a franquia como um todo, né? Ele gosta muito desses monstros e escreve bastante sobre eles por lá. Tem um texto dele falando sobre como lá nos anos 60, né, quando a Mothra foi apresentada, ela era um ser mais simpático, assim, né, procurando atrair um público maior, principalmente até crianças. É, ela não tinha essa mensagem tão de trauma, né, da bomba, etc. Era uma coisa mais otimista, mais esperançosa, assim, aí já passado um pouquinho mais de tempo, né, depois da guerra. Então ela vem, assim como, né, o Godzilla foi mudando ao longo dos anos, né, cada filme ele é uma coisa diferente, assim, ela também já teve suas fases. E acho que isso é muito legal de ver, assim, na franquia como um todo, né, considerando os muitos monstros que já passaram por esses mais de 30 filmes, é algo bem legal de ver. É muito monstro. Sim. E é muito legal que tem uns bem bizarros, né? Tem um que acho que é de lixo. Às vezes entra, né, esse tema ambiental, assim. Tem um caranguejo. Tem um filho dele. O filho. O filho dele é muito bonitinho. Tem. Mas também. É isso, né? Rolaram esses filmes mais voltados para um público mais novinho também, né? O filho do Godzilla, a ideia era justamente trazer mais crianças, assim, pra franquia. Tem um, ele é de 68, que tem, chama O Despertar dos Monstros. Gente, é uma monstraiada. Mas assim, né? Não, vamos continuar a seguir aqui. Em outros aí a gente foge do roteiro. Não, mas até bem lembrado, assim, Ivo, porque, que nem eu falei, foi criado uma série de monstros kaijus icônicos para lutar contra o Godzilla. Gosto muito do. É o Gidraque, é o de três cabeças. Eu gosto isso, muito. Isso, King Ghidorah. King Ghidorah. É o dragão de três cabeças. É um dos arqui-inimigos. É praticamente o maior inimigo da história do Godzilla. Tem também o Anguirus, o Gigano. É, até o Mecha Godzilla. Coisa horrorosa. Mas é isso. Ah, o Mothra maligno, o nome é Batra, tá? Agora que eu vi aqui certinho. Parece uma vespa, na verdade. É isso. Muito bem, gente. Bora caminhar um pouquinho mais, então, para chegar no nosso. Vamos comentar um estadunidense, que é o Godzilla de 1998, que foi dirigido pelo Roland Emmerich, que é especialista nesses filmes de catástrofe, né? Fez Independence Day, fez O Dia Depois de Amanhã, enfim. Lembro de assistir esse filme no cinema com minha família. Esse filme é muito curioso, porque eu acho que ele pega carona total, não é? Vamos relembrar, ele é de 98, mas em 93, se a memória não me falha, Spielberg lança, né, o Parque dos Dinossauros, e os efeitos especiais usados naquele filme, pela primeira vez você tinha criaturas realistas que tinham a noção de peso, de espaço, né, uma tridimensionalidade. E aí, esse Godzilla, para mim, inclusive, ele parece muito mais um dinossauro do que propriamente o Godzilla, né? Ele tem um aspecto muito quase que de um primo do tiranossauro, alguma coisa assim. E eu lembro que esse filme foi, eu também vi no cinema, e foi tipo a sensação, né, daquele ano, talvez até por ter sido... Ele foi uma grande produção, né? Ele foi uma grande produção, e ele é estrelado pelo Matthew Broderick. E é curioso porque, como o Samuel falou, tem algumas mudanças aí, né, na origem do Godzilla. E eu até gosto um pouco, assim... Na época eu gostei, né? Quem não ia gostar um monstro gigante destruindo a cidade? Mas eu revisitei ele e... Ah, ele é muito chato. E aí eu acho que ele começa, talvez, a apresentar um dos problemas que, para mim, as produções norte-americanas têm. Que é a concepção de personagens, assim, todos os personagens são chatos, você não liga para aquele povo, você quer que o Godzilla mate todo mundo, porque todo mundo é chato. E eu lembro que uma questão do filme, ele é muito escuro, ele se passa totalmente à noite, ele é muito noturno, tá sempre chovendo, mas isso não gera um efeito, talvez, de medo, isso gera, assim, na verdade, uma pobreza visual, não é? É quase como se a escuridão fosse usada meio para maquiar algumas falhas ali do Godzilla. Não sei se eu tenho muito o que falar. Eu falei do Parque dos Dinossauros, mas ele também tem algumas cenas de destruição que lembram muito o Independence Day, né, que também se passa ali em Nova York, que tá ali... O Independence Day é o quê? 96? Então você vai ter aquela cena tradicional dele indo na Quinta Avenida, cheio de táxi amarelo, e pisando e dando rabada, e os táxis voando. Então, para mim, ele é um filme que, sim, esse envelheceu muito mal. E ele deixa, inclusive, uma ponta para uma sequência que nunca aconteceu. O elenco tá péssimo, assim. O Matthew Broderick, ele faz um ambientalista que estuda... minhocas em Chernobyl, uma coisa assim. E aí começa a soar aquele velho problema. Parece que o Godzilla, com sei lá quantos metros de altura, começa a perseguir o Matthew Broderick, sabe? Fica aquela coisa meio... Tem uma cidade pra destruir. Não, mas eu vou procurar só um ser humano que é do tamanho de uma formiga. É isso, ele é um filme bem esquecível, ele é um filme muito genérico, assim. Eu não culparia ninguém que confundisse esse filme com o segundo Parque dos Dinossauros, que tem uma sequência na cidade, em San Diego. E é isso, assim, não sei se alguém quer acrescentar, alguém quer defender, enfim, não sei se eu ofendi algum fã do Matthew Broderick. Só quero falar uma coisa desse filme. Ele já começou errado quando o Puff Daddy juntou, fez uma versão, não é uma versão, né? Ele usou a música do Kashmir do Led Zeppelin como um fundo para um rap dele lá, que foi a trilha do filme. Nossa, gente, é Ah, verdade. é, tem isso, é. Pelo amor de Deus. Aí já começou errado aí, então é só isso que eu tenho a dizer. É, eu acho que um dos pontos, né, um dos vários problemas foi desde o começo que. Porque os Estados Unidos tentaram por muito tempo, né, fazer um filme do Godzilla e demoraram muito até conseguir. Foi justamente o Jurassic Park que deu esse empurrãozinho, e acabou ficando, né, como o Felipe disse, com um resultado, em alguns pontos muito parecidos. Mas o Roland Emmerich, para pegar esse trabalho, ele exigiu total liberdade, né? Então ele ignorou toda a mitologia do Godzilla. É um filme completamente independente, assim, de qualquer crítica, qualquer debate, né? Ele é o primo largado ali. Então, isso também foi uma coisa que pegou muito mal, né? Você basicamente só usa o nome do bicho para fazer um negócio que poderia ser qualquer bicho, então deu no que deu. Aí eu me lembro muito da chuva, Felipe, como você disse. É, tá Chove, chove, chuva. chovendo toda hora, os personagens estão Toda todos hora. molhados, e tá Ai, é terrível. chovendo, Não, e gravar esse filme deve ter sido um inferno, porque todos é. os cenários em Nova York estão debaixo de chuva. Ai, tá doido. Não, mas assim, só para complementar, vocês falaram maravilhosamente bem do quanto esse filme é ruim, de quanto ele é sem originalidade, sem. Ele é triste. A TriStar Pictures, né, que foi adquiriu os direitos da franquia Godzilla, tentou, planejou, teve vários rascunhos. No primeiro ele seria mais original, teria todas as habilidades tradicionais, como a gente falou, nem falou muito, mas, por exemplo, o sopro atômico do Godzilla, que tá desde o primeiro filme. O sopro atômico. A gente tem que lembrar que nunca tem várias explicações biológicas de como funciona o Godzilla, do que é o Godzilla, mas no geral ele é um ser nuclear, ele é um ser de fissão nuclear, ele faz fissão dentro dele mesmo. Então, no geral é isso. Até Shin Godzilla, que a gente vai chegar mais pra frente, detalha isso bem. Mas nem isso no de 98 eles mantiveram. Não, ele é um monstro. E o objetivo dele é se reproduzir. Ele invade Nova York porque ele quer se reproduzir. Ele está juntando peixe, ele está atacando navios cheios de peixe para pegar o peixe para levar para os filhotes que ele tá criando ali. Nem o sopro atômico esse Godzilla de 98 tem. Ele cospe fogo. Simplesmente é fogo. Então, assim, é bem deprimido, sabe? Assim, é bem triste. Na minha mente, por exemplo, até uma coisa legal era a cena de ação, a cena da luta de helicópteros contra o Godzilla. Aí eu fui rever. Rapaz, caralho, que cena ruim. Que cena ruim. Porque os helicópteros, eles se comportam na cidade como se fossem carros. Eles andam entre os prédios, eles deslizam, eles fazem drift, eles não sobrevoam os prédios. Por que diabos eles estão tratando a cidade como ruas? Eles parecem que eles não podem voar acima dos prédios. É muito ruim, é muito ruim. Como esse filme é ruim? E tudo que ele se propõe é ruim. Os personagens são péssimos, muito mal escritos. Acho que tirando o Matthew Broderick, ninguém teve carreira ali depois. É E aí verdade. vale lembrar, assim, a pá de cal. Tem o Jean Reno nesse filme. Tem o Jean Reno. Ele é um agente do serviço secreto francês fazendo os maiores clichês da história da França nesse filme. Assim, é ofensivo de verdade. Tem um momento que eles fingem ser americanos. Eles vão precisar. Eles se vestem de soldados, eles precisam se fingir de americanos. E aí eles mascam chiclete, porque mascando chiclete eles ficam mais parecidos com americanos. Cara, ai, a cena é tenebrosa. A cena é tenebrosa. Nossa, e aí, tudo filme, errado, bora, e é nesse filme, inclusive, que eles mudam a origem do Godzilla, né? Ele não é mais resultado das explosões de Hiroshima e Nagasaki terem despertado ele do fundo do mar onde ele estava. Ele é resultado de experimentos nucleares nas ilhas da Polinésia Francesa. Por isso, o Serviço Secreto Francês também invade Nova York para tentar fazer uma missão de apagar as provas dos seus próprios erros, né? E esse Godzilla é feio. Puta que pariu, como esse Godzilla é feio. Só para encerrar, ele é horroroso. É a versão fitness do Godzilla. Ele tem gominho no abdômen. Ele é um lagartão cabeçudo. Ele é a cabeça do Zempique. Ele tomou o Zempique, aquele Godzilla. É um tiranossauro. Tem até os bracinhos pequenininhos, assim. É. Ai, gente, é um combo da desgraça. Se você pegar uma foto e falar que é um Jurassic Park, você passa facinho pro Jurassic Park. Sim, verdade. Só uma curiosidade, gente. Esse filme deu tão errado que os americanos só foram lançar outro em 2014, né? Passou um tempinho ali. E nesse meio tempo, entre 99 e 2004, os japoneses lançaram mais 6 filmes. Sendo que o último, de 2004, é o Godzilla Final Wars, que é também uma baita reunião de monstros. E tem, inclusive, esse Godzilla do filme de 98. Chamaram ele de Godzilla. É. Eu vi um vídeo e a animação, assim, é terrível. É bem ruimzinho mesmo. Esse filme dizem que é muito, que é péssimo. Eu não assisti. Né? Não posso opinar demais aqui porque eu realmente não vi, mas só por essa ceninha aí desse do embate desses do Godzilla contra o Zilla, é meio uma pegada meio Asylum, assim. É bem ruimzinho. É porque a gente tá criticando o Godzilla de 98, a gente vai até falar um pouco mais mal dos Godzillas americanos. Mas o Godzilla não tava numa boa fase também, não, no Japão, né? Então eram alguns filmes mais genéricos. De luta de caju, basicamente, e efeitos especiais bem toscos. Mas, como a Sil lembrou, só em 2014 que os estúdios americanos vão pegar Godzilla e dizer: não, a gente vai tentar fazer de novo, né? Então, ele surge como uma coprodução da Legendary Pictures, a Warner Bros. O Godzilla de 2014 ele tem um orçamento gigantesco, que foi de 160 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, é o valor de Furiosa, que está nos cinemas agora. Não começa não, Felipe, senão a gente vai brigar. Mas enfim, a Legendary financiou 75%, a Warner 25%, e deu o pontapé inicial do que a Legendary estava tramando que fosse o seu Monsterverse. A gente tem um novo Godzilla, a gente tem uma nova história, a gente tem um reboot praticamente desse monstro que na verdade sempre existiu. É uma criatura que existe há milhares de anos, o Godzilla. E que ele surge quando existe um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é quando outros monstros vão ao reino da superfície, né, ao nosso reino, à superfície da Terra, e ameaçam o equilíbrio do planeta. Basicamente, esse Godzilla do MonsterVerse ele é um grande agente ambiental. Então, no filme a gente vai ter os vilões chamados Mutos, e vão atacar algumas cidades americanas. O Godzilla surge, a gente tem o arco humano, que é absurdamente relevante. Como esse arco humano do Godzilla 2014 é irrelevante, mas eu tenho que abrir o chapéu de que os efeitos especiais são muito bons. Esse filme tem efeitos belíssimos, é muito bem feito. E a pancadaria de monstros é bonita. Eu não lembro qual é o nome do diretor desse filme, mas ele foi muito dedicado a isso, a fazer com que as coisas... Garrett Edwards, é. Eu vi umas entrevistas dele de que ele queria muito que essas lutas fossem o mais realista possível, tivessem realmente uma dimensão, uma física, e eu acho que ele consegue isso muito bem. Esse Godzilla, ele é muito lindinho, ele é todo bezinho, eu acho ele uma graça. Ele é muito grandão, ele é muito gigante. E os Mutos são seres mais ágeis ali, né, os dois vilões. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma história de humanos que... Os protagonistas, por exemplo, são o Bryan Cranston, o Aero Taylor Johnson, o nome do menino? É. E a menina que faz a Wanda, esqueci. A Olsen. Elizabeth Olsen. Isso, Elizabeth Olsen. O trio de protagonistas são esses. Vocês lembram da história? Não! Tirando que o Bryan Cranston virou um cientista doido, porque um dos mutos matou a mulher dele no incidente de Fukushima, eles fazem até esse paralelo, dizer que o acidente do Fukushima foi o muto que atacou a usina. Mas, cara, não, ninguém lembra, a história é péssima. A história dos humanos é a Juliette Binoche, não é? Que é a... Isso, é a mulher dele que faz o papel da mulher dele. Gente, quanto terá sido o cheque dela? deve ter sido bom, porque esse filme foi muito caro. Mas, enfim, e tipo, blé, um grande blé pra história. Até a parte militar, porque o Elton John tá sempre no cenário de luta. E você fica, meu Deus, o que, é que esse moleque vai fazer aí? Ele não faz nada, a não ser correr e tentar sobreviver, ele não faz nada. Mas a cena, por exemplo, deles pulando de helicóptero, eu tô errando todos os veículos, do porta-aviões, nossa, porta-aviões de novo, Samuel do céu. Do avião, enfim, do avião. Eles pulando de paraquedas do avião, é muito bonita aquela cena. Pô. Esse filme, visualmente, ele é impecável. Coisa que o Godzilla de 98 nem isso conseguiu ser. E deu muito certo. Godzilla de 2014 deu muito certo. Deu tão certo que o MonsterVerse funcionou. E aí agora a gente tem uma máquina de fazer dinheiro, que é o MonsterVerse, porque é uma... Pra vocês terem uma ideia, gente, Godzilla vs. Kong, o Reino Perdido, Godzilla e Kong, o Reino Perdido, é uma das maiores bilheterias do ano. Deu mais dinheiro que Duna. Que Duna Parte 2. Meu Deus. Deu mais dinheiro que Duna Parte 2. E é horrível. É o pior filme que eu vi esse ano, foi o Reino Perdido. Mas antes do Reino Perdido, a gente teve o Rei dos Monstros, que é divertido, é bacana, mas mais uma vez a gente tem aquele pecado de que a história humana não sai pra porra nenhuma. Aí tem Godzilla vs. Kong, mesma coisa. O Alexander Skarsgård é o protagonista do Godzilla vs. Kong, eu não lembro nem uma fala dele nesse filme. Então, e aí a gente tem o Reino Perdido, que saiu esse ano, que também tem um trio de atores, um trio de protagonistas... Nomes assim, de peso de Hollywood. Eu não lembro o nome de nenhum deles. Mas é uma galera que tá em alta, tá em voga. E, cara, assim, triste, porque esse MonsterVerse, ele é basicamente fazer luta de kaiju. E mais do que isso, eles conseguiram unir os dois maiores monstros da história no filme, nos filmes, né? Que é o King Kong e o Godzilla. Pode falar, Felipe, desculpa. Não, Samuel, só é porque você ficou falando aí do novo filme, 2024, você chamou como Reino Perdido, o subtítulo não é o Novo Império, não? Ou eu tô trocando? Não, talvez seja, eu que talvez tenha me enganado, perdão. O desse ano, acho que é isso, é Godzilla e Kong, o Novo Império. Isso, não, eu tô confundindo, perdão, é o Novo Império mesmo, o de 2024. É porque quem se importa, não é? Ah, não, tá tão ruim que até eu não me confundi. Tá tudo bem. Não, mas é isso, assim, o MonsterVerse, não sei se vocês têm alguma opinião, mas é triste. A minha opinião, no geral, é que com esses filmes, não sei, parece assim que os Estados Unidos quer pegar essa franquia que é pra tirar o significado dela e ainda ganhar dinheiro por cima, sabe? Eu acho, assim, bem ofensivo, de certo modo, porque o Godzilla nasce como uma crítica a esses filhos da mãe. E aí, por simplesmente ideia mercadológica, eles conseguem. A Toho, que é a empresa japonesa que detém os direitos de Godzilla, né? Eu acho. Não fui investigar direito porque que no fim das contas eles cederam depois de tanta negociação, mas a gente sabe que a justificativa é uma só, né? É grana, tá dando grana. E mais uma vez, essa franquia do MonsterVerse, daqui a 2 anos a gente vai ver outro filme. O que vai ter nessa bomba de filme, eu não faço ideia. Porque os americanos têm isso também, de pegar o legado que eles querem usar e usar de uma vez só. Porque Rei dos Monstros, que foi o segundo filme do Godzilla americano que deu certo, né? Já praticamente junta todos os grandes vilões do Godzilla. Uhum. O King Ghidorah, né? Que é o vilão do Rei dos Monstros. Mas tem outros 3 grandes monstros também nesse filme. Vai ter que criar trama, vai ter que criar coisa. No... Tem a Mothra nesse filme, não tem? Tem a Mothra. A Mothra morre no Rei dos Monstros e ela volta no Novo Império. Eu não entendi isso. Pra vocês terem uma ideia, eles estão desfazendo as próprias ideias que eles usam, né? Então é complicado defender. A gente que é fã pelo significado, pela história, pelo que representa, É chato, tá ficando chato acompanhar esse MonsterVerse pelo descaso, pelo descuido. Esse filme é muito ruim, o Novo Império. Os outros dá até para dar uma segurada. Como eu falei, Rei dos Monstros é muito divertido. Godzilla vs. Kong, ok. Você não lembra porra nenhuma da parte humana. Nada, nada, nada, nadinha. Mas a luta é bacana. Tem um Mecha Godzilla. É o Mecha Godzilla, né? Tem um Mecha Godzilla no Godzilla vs. Kong. É legal, é bonitão. É outro dos kaijus. Esse é entre aspas, porque ele é artificial. Mas enfim. Mas tá caindo nível. Em vez de aumentar, tá caindo nível. Mas o dinheiro tá aumentando. Então, até aonde vai chegar, né? Essas adaptações americanas que não tem nenhum do sentimento verdadeiro de origem do Godzilla. Eu fico, é isso, eu já larguei o bracinho curto do Godzilla americano já faz um tempo, porque é cansativo mesmo, assim como pega um universo da Marvel aí, que lança filme, lança série, você tem que ler três teses de doutorado se você quiser assistir alguma coisa para pegar a história completa, sabe, e com qualidade cada vez menor, assim, e tá seguindo o mesmo caminho, né. E é nesse momento que ainda bem que temos os filmes japoneses que também continuam saindo, mas de uma forma bem diferente, né? Então, ainda temos para onde correr, assim, porque se fosse depender só dessas versões americanas, aí a gente teria só isso aí mesmo, né? Um monte de roteiro sem sentido, tudo muito esquecível, enfim. Mas é isto. Eu ia perguntar se a Millie Bobby Brown tá no novo filme do Godzilla, porque, pelo amor de Deus, uma menina chata nesse filme. Não, tá não. A participação dela foi só no Rei dos Monstros mesmo. Sendo filha da Vera Farmiga. Eu acho engraçado que eles sempre trazem elenco de peso pra esses filmes. Ela tá no outro também, no Godzilla vs. Kong. Tá, tá. Ela tá. Mas no Novo Império, né? Não, não tá não. Nada contra ela no Stranger Things, tá? Mas, nossa, nesse filme, ô menina chata. Ai, não, ela só nasceu pra fazer Eleven mesmo, não tem nada que ela faz que preste mal, não. Aquele filme do Sherlock Holmes, horroroso. Eu não sei se você assistiu aquele daquela heroína, não. Como é que é o nome? É o Netflix, eles investiram horrores na propaganda. A pessoa tá falando que ela é triste também. Mas, enfim. Bichinha, né? Pode dar certo. Tá melhor que a gente, tá ganhando bem pra porra, né? Mas é isso, né, gente? Veio esse filme, então, de 2014 e acho que foi por isso que o Japão resolveu lançar em 2016 o Shin Godzilla. Pra falar, gente, ó, é assim, faz assim, tá? Se vocês quiserem fazer, é desse jeitinho aqui. E eu acho curioso, antes da gente entrar no tema, né, desse Godzilla... Eu acho muito curioso que ele foi dirigido pelo Hideaki Anno e pelo Shinji Higuchi. O Hideaki é o criador do Evangelion, né? Que é um anime famosíssimo, todo mundo ama. E é justamente sobre robôs gigantes, criaturas gigantes, enfim. Então já é uma pessoa experiente nesse rolê. Felipe, quiser falar, tu assistiu ontem, manda aí. Eu quero. Eu vou falar. Então, eu não sei onde eu estava com a cabeça. E quando esse filme saiu, né, o Shin Godzilla, eu não assisti, eu não fui atrás, enfim, por algum motivo passou batido. E eu assisti ele ontem. Como a nossa gravação atrasou, então eu consegui assistir. E eu fiquei... encantado. Eu mandei uma mensagem no nosso grupo secreto do Zap, dizendo, minha gente, eu estou encantado, que filme incrível. Eu usei esse filme, inclusive hoje, estava dando uma aula de roteiro. Eu fiz, minha gente, como fazer um bom filme catástrofe com um monstro sem ter personagem humano chato? Porque é isso, esses filmes que o Samuel tá falando dos Estados Unidos, é assim, é a mãe que brigou com o pai, aí a filha ficou com raiva, e aí tá rolando isso tudo e tá rolando esse draminha familiar, novela aí das sete, é um saco. E que você sabe que, assim, é aquilo. Esse novo Godzilla, quer dizer, esse Godzilla de 2016, ele é maravilhoso, porque, primeiro, ele mostra o ponto de vista do governo. Os personagens são todos do governo tentando resolver o problema. Então não tem pai que se perdeu da filha, ou mãe que brigou com o irmão e que jurou, eu vou lhe encontrar, não importa o que aconteça. Não. A gente não tem família nenhuma. E esse Godzilla, ele começa, ele é maravilhoso. Porque ele começa, e aí a primeira imagem, aí a gente vê aquelas imagens tradicionais, né, assim, o rabo, eu não sei se pode chamar de rabo ou cauda, enfim. O rabo, um pedaço da pata, né, vê de cara. E de repente a primeira imagem que você vê é literalmente um lagarto gigante, meio mal feito, assim, andando pelas ruas de Tóquio com os olhos esbugalhados. É bizarro, aqueles olhos, é muito engraçado. Gente. E você fica assim, o que é isso? O que eu tô vendo? Esse eu vou destacar, inclusive, essa apresentação do monstro. E ele começa, e a gente começa a acompanhar os planos do governo. E enquanto isso, o Godzilla ele vai andando, sem família, sem nada, vai andando. E ele vai evoluindo, ele vai passando por transformações. Então, assim, ele começa um lagarto de quatro patas, aí vira de duas patas, e vai andando. E assim, se o de Nova York era o de 98 toda a noite, esse é quase todo durante o dia, você vê os detalhes. É uma maravilha. E aí, esse Godzilla, quando ele vai contra-atacar, que ele começa a lançar raios, sai raio da boca, do rabo, das costas. Minha gente, ele solta um raio atômico que incendeia Tóquio todinha. É maravilhoso, maravilhoso. E uma outra coisa boa é que eles precisam utilizar uma forma inteligente para resolver o problema, para aniquilar o Godzilla. Não é só, soltem a bomba, porque a bomba não dá resultado. É assim, a gente precisa, nós somos pessoas inteligentes, vamos descobrir uma maneira de neutralizar o Godzilla. E para completar essa obra-prima, você ainda tem, inclusive, um embate com os americanos, porque eles querem tomar conta do Godzilla. E aí rola um BO diplomático gigantesco entre o governo americano com o governo japonês e tem o governo francês. Agora, tudo é passado de uma forma, pelo menos para mim, muito, assim, funcional. E os personagens são maravilhosos, assim, eles não estão ali para me cativar, eles estão ali para resolverem um problema. E eles estão sempre cansados, eles estão sempre falando acelerado. Olha, acompanhar legendas desse filme foi difícil. Eu adorei. E assim, o Godzilla, o monstro, a personificação dele, faz inclusive uma alusão muito grande ao personagem, ao monstro de 54. Ele não vai ser aquele, inclusive a questão de peso, de tamanho. Então assim, ele não vai andar feito como se ele tivesse 100 quilos. Não, ele tem uma tonelada, mais de uma tonelada, então ele tem que andar devagar. É maravilhoso esse filme, minha gente, eu estou encantado, eu adorei, eu achei assim, de uma criatividade fantástica. Muito bem. Ivo, você que gosta muito desse filme também. Eu gosto. Ele é caótico, né? Ele é caótico, do início ao fim, ele é caos. Porque ele já começa com o pessoal doidão lá do governo discutindo o que está acontecendo e a versão do Godzilla meio largatão, andando doidona, destruindo, arrebentando tudo que tem pela frente. Falei, gente, que é isso que eu tô vendo? Aquele olho esbugalhado lá de carai, cai junto, tô bem não. Mas ele vai ficando mais sombrio, mais obscuro. E ele tem essa... é uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que no Mind Wellness a gente vai até aprofundar mais nisso, que é... O Felipe já falou que a questão humana é muito boa também, assim. Eu falo que eu adorei aqueles dois... Né, digamos que são os protagonistas, né? Porque ele tem várias pessoas ali. Mas eu falo que é um... que eu shippei aquele casal lá, o Randall e a Kayoko. Né? Ah, mas eles são shippáveis mesmo. Eles estão flertando o tempo todo. É, né? E tem todo ali aquele jogo político, né, deles ali, que eu acho que funciona muito bem, né, das questões políticas, das escolhas, assim. Eu gosto, eu acho ele muito bem feito. É, eu acho ele bem assim, ele é bem acelerado, ele é bem... Ele tem um momento que ele dá, né, que ele tá ali para um próximo passo ali, dá, que ele para e fica tipo como se fosse a própria estátua, né, que até tem na divulgação que a Silvana mostra, mandou a foto pra gente, né, que ele fica tipo como se fosse uma estátua parada na cidade, que ele tá ali evoluindo ali pro próximo passo, mas o que que vai ser esse próximo passo dele? Enquanto isso, a gente tem ali um desenvolvimento ali do pessoal para tentar conter ele. Então, é uma coisa que o Felipe falou também, que eu concordo plenamente, que é justamente do... Eles estão sempre tentando resolver o problema ali. E é isso, gente. O Felipe falou muito bem dele aí. Eu gostei, assim, não... Deixei passar batido quando ele foi lançado, assim, até mesmo porque eu já não estava dando muita ideia para o Godzilla, porque eu também não gosto dos americanos, apesar do Samuel ter citado aí de serem bem feitos, mas eles não são, para mim, eles não são... Ai, me irrita também, Ivan. Não tenho paciência para aqueles personagens humanos. Olha a Eleven ali. Ai, meu Deus do céu. Tempo em tela, né? Eles ficam muito tempo em tela ali. Ficam, e é aquela coisa, veja, um adolescente chata que redescobre uma maneira de chamar os monstros. Não, não, não. Ai. né, apesar, né, do dinheiro investido, de ser bem feito, visualmente ser bonito, mas não me desce. Aí eu... Uma coisa que vocês citaram, que a Silvana comentou, porque, tipo, os filmes vão ficando cada vez mais ruins, a qualidade menor, né, que vai acontecendo, que é o que os estúdios americanos fazem, né, eles vão explorando ali até eles não terem mais o que fazer. E no Japão, parece que ele está seguindo um caminho ao contrário, né, que ele está crescendo novamente. Mas que o Japão tá nessa crescente de novo dos filmes, assim. Inclusive, eles têm que reivindicar que Godzilla só tem que ser feito no Japão, gente. Chega. Não, os Estados Unidos não mexe com Godzilla. É legal a gente também, né, lembrar que nesse filme também volta um trauma nuclear, né, porque ele foi bastante influenciado por Fukushima, que foi o combo, né, porque foi um terremoto seguido de um tsunami, seguido de um vazamento de material nuclear. Então, considerando, né, o trauma da guerra que o Japão já tem há várias décadas, isso só serviu para reavivar, né, tudo isso e inspirou aí, então o Shin Godzilla. Ai, eu sou fascinado por esse filme. Ele é fascinante. O Felipe deu os motivos muito certos de por que ele é tão fascinante. Ele tem essa perspectiva extremamente diferenciada. A gente já viu em vários filmes do Godzilla os poderes públicos reunidos em estruturas feitas, pensadas justamente para administrar o problema Kaiju, né, o problema Godzilla. Mas no Shin Godzilla, a gente novamente tem basicamente um reboot, porque o Godzilla surgiu do nada. Ele não era conhecido, ele não existia algo semelhante. E o governo do Japão tem que fazer alguma coisa. Então, vai mostrar todo esse arco burocrático de como trabalhar num caos social. É basicamente isso. A gente tem alguns protagonistas, mas é interessante que a gente não vê eles de maneira única. Não, é um corpo de pessoas. São várias pessoas que estão ali reunidas, cada um com seus momentos, e momentos bons. Vai sumir na maior parte do filme. Mas quando a pessoa aparece, ela tem o seu momento ali, ele é bem definido, sabe? O papel fica bem explícito do que tá fazendo. E aí eu digo vai sumir, mas tipo, não vai ter mais aquele destaquezão. Mas vai estar sempre ali, vai estar na sala, vai estar no canto, vai estar fazendo um trabalho, vai estar trazendo um resultado. Como é bem feito esse filme. E bem feito com um orçamento muito baixo. Hideaki Anno teve, assim, um orçamento minúsculo para fazer esse filme. Os momentos em que ele precisa demonstrar o Godzilla destruindo cidade, as lutas de exército contra Godzilla, dá para ver que foi ali sofrido fazer aquilo. São momentos rápidos, mas é sofrido. Os efeitos não são bons mesmo, não são. Mas você, o filme, é um filme que te envolve tanto que você compra muito tranquilo. Uhum. O Godzilla tem quatro formas nesse filme. É, algumas assim tu olha e fica, meu Deus, que é sério? Parece assim, o Ivo deu a melhor definição, tô bem não. tô bem não, Hideakiano. O Godzilla tá falando isso o tempo todo no filme. Mas é muito bom. A cena em que o Godzilla descobre o sopro atômico dele, né? Porque ele é um animal em evolução, é excelente. Que cena incrível, que é uma cena noturna. É, o Godzilla consegue repelir todos os ataques americanos que o governo americano lança nele. E ele mata o primeiro-ministro. Então, depois dessa cena, você fica, caralho, o que é que vai vir agora? E aí a gente vê mais drama, só que não é esse drama que, muito bem lembrado pelo Felipe, que geralmente os filmes apostam, que é o drama familiar, o drama de um grupo de personagens de forma humanizada. Não, é o drama de agora a gente tem um problema político extremo, porque os Estados Unidos quer destruir o Godzilla com uma arma nuclear em solo japonês. E eles falam, eles ficam desolados com essa ideia, desolados. Porque, porra, eles já fizeram isso uma vez, agora a gente vai ter que dar permissão ainda para eles fazerem de novo. É impressionante o discurso desse filme. É uma crítica e como o filme de 54, mas evoluída, sabe? Eles trazem para os nossos tempos, eles trazem para as discussões de como realmente seria. Provavelmente seria desse jeito se acontecesse de verdade. Então. Por esse talvez é o principal motivo de Godzilla não poder ser gravado nos Estados Unidos, gente. Porque Godzilla, sim, é tudo dele, é para criticar os Estados Unidos. Guerra, é para criticar genocídio, é para criticar. Godzilla é para criticar. Tudo aí, então. Esse filme não pode ser feito nos Estados Unidos, não, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém fala para eles aí. E assim, é um feito. Godzilla, Shin Godzilla é um feito, assim, sem igual. Eu tenho raiva porque o Hideaki Anno demorou quase uma década, aliás, foi 8 anos, para entregar de Evangelion 2.0 para Evangelion 3.3, ele demorou 8 anos. E Shin Godzilla foi um dos motivos, porque ele pegou outros projetos, ele tava com um estúdio grande, então ele aceitou outros projetos. Mas vendo agora, cara, que filmaço, que produção incrível. É Shin Godzilla. E mais uma vez, é um filme que não é pra te pegar com os efeitos, com a beleza. Não, não. É um filme pra te pegar pelo significado. E ele pega. Ele funciona muito, muito bem, de forma excelente na mensagem que ele quer te passar. Inclusive com um final que ele, por mais que seja vitorioso, ele tem um gostinho agridoce ali. O Hideaki, ele tem... vocês não devem acompanhar Evangelion, claro, mas o Hideaki em Evangelion, por exemplo, ele adora tratar de política, ele adora tratar de cenários onde nunca tem uma vitória do bem, sabe, 100%. Vai ter sempre ali um elemento, principalmente com essa questão de política, que vai estar sempre ali presente, sendo mesquinho, sendo controlador, sendo a peça de luta pelo poder. Então, o Hideaki trata esses cenários bem, bem mais realistas, sabe? Então, é uma das coisas que eu adoro no trabalho dele, que ele trouxe para Shin Godzilla. Ele trouxe músicas da trilha sonora de Evangelion para Shin Godzilla. Então, eu fiquei abismado quando eu ouvi. Meu Deus, esse é de Evangelion, essa música é de Evangelion. Então, eu fiquei fascinado em nível muito alto por esse filme. É muito bom mesmo. Mas é isso, gente. Bora então para o nosso encerramento, yeah, em grande estilo, né? Godzilla Minus One, então, foi lançado no ano passado e acho que chegou de surpresa para muita gente, né? Ele acabou, se não me engano, ele saiu em novembro e acabou entrando em listas de melhores filmes do ano, assim, de muita gente, o melhor filme do ano para muita gente. Então, ele veio arrasando mesmo. Mas quero ouvir de vocês primeiro, vamos lá. Godzilla Minus One, né, foi, como a própria Sil disse, um acontecimento. Muita gente não estava esperando. E embora Shin Godzilla tenha sido de excelência, Shin Godzilla não pegou, ocidentalmente falando. fez muito sucesso, muita gente elogiou na época, sim, mas ele não pegou. Já Minus One foi um acontecimento. Foi o reboot de Godzilla, um dos vários, claro, mas definitivamente um dos que mais funcionou. E principalmente pelo motivo de que ele é a alma do filme de 54. Mas com uma pegada maior, com um escopo maior, com uma grandeza gigantesca de, principalmente, um trabalho absurdamente bem feito por sua equipe. Absurdamente bem feito. É assim, é lindo. Godzilla Minus One, ele é lindo na sua concepção. A gente vai ter a história desse piloto kamikaze que ele se acovarda e procura refúgio numa ilha, dizendo que o avião dele está com um problema. À noite, nessa ilha, um monstro local, conhecido como Gojira, ataca e mata todos menos duas pessoas, que é esse piloto e o chefe dos mecânicos dos pilotos kamikaze que tiveram problemas. Voltando para o Japão, é o fim da Segunda Guerra. O Japão foi derrotado e o país está completamente arrasado. Esse rapaz, ele vai precisar tentar sobreviver, ele descobre que os pais dele não estão mais vivos, ele é desprezado pela vizinha dele, que considera ele um fracassado por ele ter tido uma missão e não ter sido capaz de cumpri-la. Ela culpa ele e ele vai estar ali sempre com a culpa, sempre com a culpa, sempre com a culpa. Ele conhece uma moça e um neném, que essa moça ela está protegendo esse neném, que não é filha dela. Eles praticamente montam uma família disfuncional, porque eles não são casados, eles não têm um relacionamento, eles são pais da criança e não são ao mesmo tempo. Ele consegue um emprego de destruir minas que foram abandonadas durante a guerra, e é aí que os temores dele começam a atacar ele de volta, quando ele precisa enfrentar novamente o Godzilla. Mais do que enfrentar, o Godzilla é essa força da natureza gigantesca, monstruosa, que tá ali para destruir o Japão novamente, que mal conseguiu se reerguer ainda após a Segunda Guerra, tá fazendo o seu processo sem um exército de verdade, sem uma força de verdade, apenas um passo de cada vez. E esse país em reconstrução, que não olha muito bem pro seu próprio povo, precisa enfrentar uma nova ameaça. Godzilla Minus One tem uma puta de uma mensagem. Eu acho que ele não fala assim nada de novo das críticas de Godzilla, de todos os filmes do Godzilla. Todos os filmes do Godzilla já exploraram as críticas que Minus One quis fazer. Só que Minus One faz de uma maneira assim absurda, novamente. Absurdamente bem feita. É uma crítica aos traumas japoneses da Segunda Guerra Mundial. Ao ato em si, mas a necessidade de lembrar, sabe? O sopro atômico desse Godzilla, por exemplo, é abissal. Porque a primeira vez que ele usa, simplesmente parece a explosão atômica. Uhum. É idêntica à explosão atômica. Ver aquilo na tela de cinema foi um susto pra mim. Porque nunca o sopro atômico do Godzilla foi representado daquela maneira, como a própria explosão nuclear. Então, assim, foi aterrador. Godzilla Minus One não é simplesmente criticar o que houve. O que houve, houve. O que ele tá falando é de memória, é de lembrança, é de não esquecer jamais. Então, tem essa mensagem muito poderosa, além do fato de criticar o próprio governo japonês, algo que já foi feito em Shigodzilla também, mas eles criticam muito pesado, eu acho bastante corajoso, inclusive, com isso é feito nesse filme. Eles são bem, bem didáticos em falar com exatas palavras e dizer que eles têm um governo que não pensa no próprio povo, que descarta o próprio povo, que considera que ele é descartável. Uhum. Então, é uma porrada, esse filme é uma pancada. Eu, particularmente, eu tava achando que ele tava envelhecendo mal na minha memória, principalmente por causa de alguns conceitos que eu tinha ouvido falar que acabaram entrando na minha cabeça e prejudicaram um pouco minha avaliação de Minus One, que é dois pontos, que é o de ultranacionalismo, que algumas pessoas diziam que Minus One defendia um ultranacionalismo japonês, uma venda de ultranacionalismo japonês, e dessa questão hoje no Japão, que é um pouco mais complexa, de necessidade de criar uma imagem de família perfeita que não é família para vender família. Porque o Japão hoje é o país que está com um problema seríssimo de natalidade e as pessoas não querem ter família e filho. Então ele está com uma onda de produtos que tentam estimular, de forma na cultura pop, a ideia de que ter família é legal, por favor, tenham. Pelo amor de Deus, tenham, senão a Previdência vai quebrar. E aí o maior grande exemplo disso, não sei se vocês já ouviram falar, que hoje é Spy vs Family, que é uma série de anime que é um sucesso gigantesco no Japão. E vai sair um filme agora que vai ser um sucesso também, disparado. E eu vi muito dessa fórmula de Spy vs Family em Godzilla Minus One. Então eu fiquei meio... Só que aí eu fui reassistir o filme depois que ele vazou em torrent, porque eu queria muito rever de novo. E aí essas minhas análises negativas caíram por terra. Se tem, fica. Eu não vou condenar, não, um país que tem seus próprios problemas e precisa lidar com eles de uma maneira sociocultural diferenciada. Eu não sou especialista em Japão, então eu não vou julgar esses aspectos. O que a gente tem é um filme que é brilhante, um filme que é maravilhoso, um filme que a equipe de efeitos especiais é composta por 20 pessoas e eles simplesmente conquistaram um Oscar. Então, não tem como não respeitar imensamente uma obra como essa. Como eu disse, eu fiquei extremamente emocionado. Eu estava em São Paulo em janeiro e eu tive a oportunidade de ver Minus One na tela grande, porque não veio para minha cidade. E foi uma experiência incrível, a sala estava lotada, era 4 da tarde, estava lotada. O pessoal, todo mundo muito empolgado. E eu chorando de emoção, porque a trilha sonora me arrebata. E a trilha sonora do primeiro filme, que está em todos, praticamente. A gente não falou muito da trilha sonora, mas a trilha sonora de Godzilla é um clássico da humanidade. De tão linda, de tão maravilhosa que são essas músicas. São umas 3 composições, pelo menos, que são brilhantes. São assim, de encher o coração. Quando essas músicas tocavam, eu chorava copiosamente na sala de cinema. Porque é muito bom. Esse filme é muito bom, esse é maravilhoso. Eu não sei qual é o futuro de Godzilla a partir de agora, mas novamente em 2024, com 70 anos, ele chega no auge. Ele chega no auge com Minus One e uma, querendo ou não, uma bilheteria gigantesca no Império. E, mais uma vez, superou o filme do ano para muita gente até agora, que é Duna 2. Então é de se emocionar, de verdade. São personagens muito bem escritos. O personagem principal de Minus One, ele é odiável, ele é detestável. Sério, eu odeio aquele cara. Mas eu odeio compreendendo ele. Eu odeio entendendo ele. Todos os personagens desse filme são muito bons. Eu não gosto um pouco da personagem feminina, que eu acho ela muito aquela coisa... Comichua, só servidão. Mas ela tem seus momentos também. Porra, a cena dela no trem, com o Godzilla atacando... É foda, essa cena é foda, não é muito boa. Mas enfim, eu ia falar pouco sobre Minus One, eu me empolguei fazendo aqui uma análise antropológica, mas é isso, esse filme é absurdamente maravilhoso. Eu quero fazer só um comentário, porque eu não tenho muito o que acrescentar, mas como Samuel falou, né, o filme levou o Oscar, e eu achei muito fofinho o pessoal subindo para pegar o Oscar levando umas miniaturas de Godzilla na mão, tipo uns baby sauros. Sim. Uns baby Godzillas. E eu teria, inclusive, subido com uma pessoa vestida de Godzilla, porque eu acho que teria, assim, sido um dos grandes momentos. Imagina, um Godzilla subindo o palco na roupa mesmo, podia ser até um Godzilla com a gravata borboleta. Pra pegar, receber o Oscar. Ah, eu gostaria de ver isso. Ia ser muito bom. Só complementando, porque a gente fala, ganhou o Oscar, foi foda e tal. E realmente, que feito gigantesco foi Minus One ter desbancado os filmes americanos e ganhado o Oscar de melhores efeitos especiais. Mais do que isso, é uma mensagem que eu acho que extrapola o próprio filme. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas hoje Hollywood está com uma crise gigantesca dos seus estúdios e empresas de efeitos especiais, que estão sendo explorados gigantescamente, pagando cada vez menos. Resultado, a gente tem cada vez mais filmes com muito CGI que estão ficando ruins. O próprio Novo Império, olha, se o Godzilla americano em 2014 ele é excelente visualmente, o Novo Império é uma bomba. O Novo Império é muito ruim, o Novo Império é feio, ele é feio, ele é muito feio. CGI. E ele é tipo 75% CGI, então ele é feio do começo ao fim. Então, quando você dá o Oscar para uma equipe de japoneses composta de 20 pessoas que fez Minus One, você está passando uma mensagem. Você está pensando na mensagem, que a tua indústria está com um problema. É, e aí essa indústria, por exemplo, os técnicos de efeitos especiais americanos querem fazer sindicato, Hollywood não deixa. Então, é uma galera que está assim, apanhando todo dia para trabalhar, com burnout, e aí eles ganham uma mensagem. É, um estúdio japonês venceu o Oscar aqui, tá? Só para dizer o cenário como tá. Então, eu achei assim que foi uma puta de uma mensagem essa vitória de Godzilla no Oscar. Total. Essa parte que você citou, né, que o pessoal falou do nacionalismo japonês, realmente a gente percebe isso no personagem principal ali, que eles cobram dele porque que ele não cumpriu a missão dele. Ele é meio que cobrado disso, ele carrega isso e ele mesmo se culpa, mas eu acho que isso é uma representação, né, do que era. Eu acho que ele representa isso muito bem. E no final eu acho que ele muda essa mensagem, porque ele vira pro cara e fala: você não precisa se matar, não. Consegue resolver sem se matar. Então eu acho que rola uma mensagenzinha ali de que o cara depois fala, quando ele fala que ele vai, eu vou ali, e é uma coisa que todo mundo pensa. É claro, ele vai se sacrificar, ele vai não sei o que lá. E o próprio o mecânico, né, que sobreviveu, que tinha um remorso, é o que dá a solução para ele, que vira para ele: cara, você não precisa se matar, se você fizer isso, você sobrevive. Então eu acho que eu não sei se ele é uma mensagem nacionalista, assim. Até que você falou, eu não tinha nem lido, nem você me falou, eu fiquei com isso na cabeça agora. E como eu vi o filme recente também, eu virei e falei: não sei. O que é que vocês acham? Tem algumas coisas que acontecem, né, que eu acho que vão subvertendo essa questão, porque é isso. Assim, eu também acho o protagonista um pouco chatinho, mas eu passo todos os panos para ele por não ter se matado, sabe? Porque, porra, velho, a guerra já estava no fim, sabe? E é assim, quando ele volta para o lugar onde ele morava, que está destruído, e a vizinha fica culpando ele porque os filhos dela morreram e tipo, não, cara. Acontecer aquilo se ele se matasse ou não. Exato. E aí, mas é o assim, começa com essa questão do pouco valor que as lideranças japonesas dão à vida das pessoas, né? E isso é bem simbolizado pelos kamikaze. Porque eu acho uma situação horrenda você estar numa guerra e você entrar num aviãozinho para se matar, uma situação horrenda dentro de uma situação que já é horrenda, né? E mais para frente, assim, quando surge o problema Godzilla e alguém tem que resolver, não é o governo que vai resolver, são as pessoas que vão se juntar para resolver. Porque o governo não quer fazer nada para não criar novas tretas ali né, num contexto de Guerra Fria, ali do pós-guerra, eles não querem atritos com Estados Unidos e União Soviética. Então, vamos deixar as coisas assim e ver o que acontece, né? Então, as pessoas comuns vão lá e vão resolver. E o que o personagem do cientista, né, que vem com aquele plano de afundar o Godzilla e depois de trazer o Godzilla de volta, enfim, todo esse plano mirabolante que ele vem, tem um mocinho ali entre os caras que ficam, né? Porque tem todos os homens ali reunidos para colocar o plano em prática, né? E alguns vão embora porque não querem. Eles falam, né? Não, porra, acabei de passar pela guerra, não quero fazer isso de novo. Eu quero só ir para casa e ficar com a minha família, né? O que para mim é perfeitamente compreensível também. Mas entre os que fica, tem um que fala, pergunta, né? É morte certa, é isso? E o cientista fala que não, que tipo, o objetivo agora é viver, né? Então eu acho que isso vai se subvertendo ali dentro do filme, sabe? Até tirando o governo, que é quem tem esses objetivos mais de morte mesmo, se precisar morrer para salvar esse país, bora. E o objetivo dessas pessoas comuns que se reúnem para resolver o problema Godzilla não é esse, sabe? É o contrário. Então, acho que eles vão ali mudando as coisas ao longo, conforme essa história vai passando ali, né? Falou tudo, senhor. Sim. E só pra encerrar, Aya, eu acho lindo aquele efeito das costas dele subindo a energia. Sim. É Não, gente. aterrorizante, Sabe? todas as vezes que ele usa. Uma coisa que eu gosto muito nesse. É que, óbvio, né? O Godzilla é super barulhento. Não só quando ele urra, mas também quando ele anda, porque ele tá derrubando coisas no caminho. Mas naquela perseguição no mar, que ele vai nadando atrás do barquinho, ele está extremamente silencioso. Claro que, né, todo mundo tá vendo ele ali, Sim. mas não faz um barulhinho, velho. Então é muito tenso, assim, E porque é os um monstro olhos dele, daquele ele é tamanho. maligno. É. Não, ele tá o cavalíssimo nesse filme. Ele tá grossíssimo, sabe? É uma coisa assim que é destruidor mesmo, né? Muito mais do Ele que. tá só aquele meme do Léo Stronda. Caraca, o maluco é brabo, bicho. Então. Finalmente, voltamos aos filmes do Godzilla como vilão, né? Então. Pois é. Eu sempre fico com dó, Samuel, do Godzilla quando alguém bate nele, assim. Mas nesse até que falei, não, esse não vai ter jeito, não, porque tá Sério. meio difícil. Não, eu esqueci de falar que eu vou voltar para Godzilla vs. Biollante, que é um filme que eu acho engraçado esse filme. Porque o Godzilla, ele apanha de todo mundo e não dá em nada. O exército não derruba ele, a nave de diamante não derruba ele, a Biollante não derruba ele. A Biollante, eu mandei aquele meme no nosso grupo, né? Ela se comporta que nem o Tetsudo, acho que é o. Esqueci o nome, da Sailor Moon, né? Que é aquele cara da cartola. Que ele diz, ah, a Biollante, né? Meu trabalho aqui está pronto. Aí o governo japonês, mas você não fez nada. Aí ela vai embora. Porque o Godzilla termina o Godzilla vs. Biollante, o Godzilla indo embora porque ele tá cansado. Sério. Ele diz, quer saber? Basicamente ele diz, não quer saber, ninguém me quer aqui, foda-se, eu estou indo embora. Aí ele entra no mar e vai embora. Ele vai embora, acabou. Porque ele apoiou tanto de todos os lados que ele vai embora. Mas o Godzilla Minus One ele termina com uma cenazinha ali bem sacana, eu acho, aquela cena, olha, porque depois de tudo que passa, ainda tem umas certas emoções, né? E aí a gente vê no pedaço de carne afundando no oceano, quando de repente ela dá uma pulsada, né? Aí, eita porra, lá vem o bichão, lá vem o bichão doido. Não há um minuto de paz. Não, há um minuto de paz nessa caceta, né? Ai, mas aí. Maravilhoso. Vou até ver ele de novo amanhã, porque ele é maravilhoso. Ah, eu tô esperando agora estrear na Amazon Brasil pra ver se eu assisto corretamente, porque. Tô vendo ele na foto aqui que da moça no trem, que aquela cena maravilhosa, né? E É tem a muito boa. A câmera pega ela pelo lado de fora do trem, tem um reflexo do Godzilla, assim, né? Ela olhando e o reflexo dele do lado dela, assim, nossa, é lindo esse filme. Ele é tecnicamente, ele é impecável, assim, tudo dele é muito bem feito, né? De fotografia, de efeito especial, de trilha sonora, né? E todos esses conceitos que a gente falou do que o filme tem a falar. É muito bom, gente. E esse auge dele aí, né? É um Oscar de efeito especial, mas é um Oscar para um filme japonês, né? Que vão fazer que as pessoas vejam que ele tem, né, muito a dizer. Igual como o Samuel falou, né? O Shin não conseguiu isso, né? Mas que com o Godzilla Minus One, faça as pessoas ir procurarem mais os Godzillas japoneses, assim. Que são até os mais toscos são melhores que os americanos, gente. São divertidos. Pelo menos divertidos eles são. Pois é. É isso, gente. Então terminamos? Terminamos, né? Sim. Olha, a gente falou de 6 filmes do Godzilla em menos de 2 horas. A gente tá bom, Olha aí. A gente está se especializando em nos conter. Depende. Depende, depende. Ah, mas muito bem. Se alguém tiver alguma consideração final, é o momento, gente. Eu queria fazer só uma. O bicho Essa saindo. foi a minha. A tua, né, Felipe? Foi igualzinha a primeira aparição dele, eu lembrei, que é ele surgindo atrás da montanha no primeiro filme. Uhum. É esse barulho que ele faz, igualzinho que ele fez agora. Sim. Mas a minha consideração é uma coisa que o próprio Ivo disse, que é, vejam os filmes do Godzilla, mesmo os mais toscos, eles são divertidos. Tem um que é muito bizarro, que eu não lembro direito como é esse filme, porque eu só assisti quando ele passou na TV há muito tempo, que é um que tem o King Ghidorah, mas ele é derrotado no começo. Mas aí tem uma viagem no tempo, e aí a protagonista precisa colocar a cabeça do King Ghidorah do meio, substitui por uma cabeça mecatrônica, e aí ela tá no comando, como se fosse um robô do Power Rangers. E ela tem que lutar contra o Godzilla, contra esse King Ghidorah, que uma cabeça é mecânica. Cara, é muito doido. Eu não sei, eu não faço ideia de que filme é esse. Nem se eu tô falando corretamente dele. Mas é só pra dizer que existem filmes do Godzilla muito doidos, muito malucos, que são meramente divertidos. Não tem essa questão das mensagens. Eu nem trouxe aqui, mas algumas pessoas dividem os filmes do Godzilla por eras, com uns nomes bem específicos, inclusive, um aglutinado especificando o que aconteceu em cada era, mas eu acho que não vale muito a pena, que isso não é tão oficial. E uma última sugestão, que é uma coisa que a gente não citou, é que toda a franquia de Godzilla tem um nome muito poderoso por trás, inclusive, também, como se fosse os Kaijus, que é a Monarch, a companhia que cuida de Kaijus, né, do assunto Kaiju hoje de forma muito secreta. A Monarch pegou muito peso com a sua apresentação, a sua representação no Monsterverse. Ela realmente é praticamente a guia de todos os acontecimentos do Monsterverse. Tem um ator, eu esqueci, que tá no primeiro filme do Godzilla e no Rei dos Monstros, que ele é assim, colossal, ele é muito bom. Ele é japonês e ele passa um puta de um respeito nesses filmes ainda. Eu sei quem é. É o... Pois é. Ken Watanabe. Doutor Choro Series. Isso. Ele passa uma puta de uma credibilidade nesses dois primeiros filmes do Monsterverse, pelo menos. Mas ele, a apresentação... O personagem dele morre, né, no final do Rei dos Monstros. E a Apple TV fez a série Monarch. Que é baseada no trabalho da Monarch. Então... Só que... Assim... Só vá se você for realmente um grande fã. Porque é um entretenimento bem baixo. Ela se apega demais a tudo aquilo que o Felipe disse que odeia, que é drama familiar, e mostrando gente sofrimento e traumazinho. Então, tem mais isso do que bicho, do que monstro. Então, bem mais, inclusive. E é isso. E só uma curiosidade mórbida, desses filmes do Monsterverse, da Legendary, em quase nenhum deles, que geralmente tem quase 2 horas de duração, o Godzilla aparece por mais de 4 minutos. Então, o bicho tá no título e ele é o menos em tela. Se eu não me engano, no Novo Império, ele tem 3 minutos e 50 de tela. Sério? Gente. O King Kong tem muito mais, mas ao mesmo tempo o negócio é encher linguiça com humano. Que CGI tá caro e mal feito. Gente, é que é uma coisa muito diferente, né? Quando a gente falamos algumas vezes aqui sobre os filmes do Godzilla, pelo menos os japoneses, não serem sobre o Godzilla, serem justamente sobre questões humanas. Então é claro que ele não vai estar em tela todo o tempo. Pode até ser que ele esteja muito pouco, mas a gente não percebe porque é um equilíbrio, é um roteiro bem escrito ali que parece que ele está permeando ali, sim, sabe, as situações o tempo todo, né, mesmo porque até no Minus One tem um momento ali em que tá tudo em paz e o pessoal lá fala ele vai voltar daqui uns 10 dias, né, então tem esse período de calmaria ali, mas que não é uma calmaria de verdade, porque daqui a pouco ele vai estar aí, tem que colocar o plano e, sabe, então é diferente, assim, o jeito que é feito, né, essa presença do Godzilla, mesmo quando ele não tá em tela, ele tá ali, né, e meio que nessas versões americanas, quando ele não tá em tela, a gente tem humanos fazendo coisas chatíssimas, e aí você perde, né, fica só esperando, e aí, vai voltar? Cadê meus outros 2 minutos? É uma coisa. Mas é isso então, gente. Acho que fechamos, né? Sim. Achei ótima essa conversa. Então, obrigada, gente, por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes. Quero saber dos ouvintes qual é seu filme favorito na franquia Godzilla. Quero saber quem assistiu tudo. Comentem aí no post, nas nossas redes sociais, falem com a gente, que acho que Godzilla é uma franquia que dá bastante pano pra conversa aí. Então, bora falar. E é isso. Obrigada, gente, e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.